e já no porto da ínclita Odisseia, com alvoroço nobre e com desejo, onde o licor mistura e branca areia com o salgado Netuno doce Tejo, as naus prestes estão. E não refreia temor nenhum o juvenil despejo, porque a gente marítima e a de Marte estão para seguir-me a toda a parte. Pelas praias vestidos os soldados de várias cores vêm e várias artes, e não menos de esforço aparelhados para buscar do mundo novas partes. Nas fortes naus, os ventos sossegados ondeiam os aéreos estandartes. Elas prometem, vendo os mares largos, de ser no Olimpo estrelas como a de Argos. Depois de aparelhados desta sorte, de quanto tal viagem pede e manda, aparelhamos a alma para a morte, que sempre aos nautas ante os olhos anda. Para o sumo poder que a etérea corte sustenta, só com a vista veneranda, imploramos favor que nos guiasse e que nossos começos aspirasse. Partimos-nos assim do santo templo que nas praias do mar está assentado, que o nome tem da terra para exemplo, donde Deus foi em carne ao mundo dado. Certifico-te, ó Rei, que se contemplo como fui destas praias apartado, cheio dentro de dúvida e receio, que apenas nos meus olhos ponho freio. A gente da cidade, aquele dia, uns por amigos, outros por parentes, outros por ver somente, concorria, saudosos na vista e descontentes. E nós, com a virtuosa companhia de mil religiosos diligentes, em procissão solene, a Deus orando, para os batéis viemos caminhando. Em tão longo caminho e duvidoso, por perdidos as gentes nos julgavam. As mulheres com choro piedoso, os homens com suspiros que arrancavam. Mães, esposas, irmãs, que o temeroso amor mais desconfia, acrescentavam a desesperação e frio medo de já nos não tornar a ver tão cedo. Qual vai dizendo, ó filho, a quem eu tinha só para refrigério e dulce amparo, desta cansada já velhice minha, que em choro acabará, penoso e amaro, porque me deixas, mísera e mesquinha, porque de mim te vas, ó filho caro, a fazer o funéreo enterramento, onde sejas de peixes mantimento, qual em cabelo. Ó doce e amado esposo, sem quem não quis amor que viver possa, porque is aventurar ao mar iroso essa vida que é minha e não é vossa? Como por um caminho duvidoso vos esqueça a afeição tão doce nossa, nosso amor, nosso vão contentamento, creis que com as velas leva o vento? Nestas e outras palavras que diziam de amor e de piedosa humanidade, os velhos e os meninos as seguiam em quem menos esforço põe a idade. Os montes de mais perto respondiam quase movidos de alta piedade. A branca areia as lágrimas banhavam que em multidão com elas se igualavam. Nós outros, sem a vista a levantarmos, nem a mãe, nem a esposa, neste estado, por nos não magoarmos ou mudarmos do propósito firme começado, determinei de assim nos embarcarmos, sem o despedimento costumado, que posto que é de amor usança boa, a quem se aparta ou fica, mais magoa.